Estamos através do Toro da Pá. Autoriza voar direto, Cairo Lourenço. Autorizado, repórter de zona CTR. Lourenço, vai prosseguir direto, Cairo, meu pai, sentiu? Sente. Autorizado, 6142, chame táxi. SX3, runway 10. Pelo menos, ótica, boa tarde. Prossigo no corredor Vera Cruz, após Paripe. Mantendo regras de voo visuais, informe POB e a procedência com quem você morro ou Siri. Já presente rotatório, aquilo, Romeu, acho. Não, senhor. Embaixo trabalho. 3154, autorizado pouso no 40 graus 08 nós. Para o puxamento do voo 9781, na posição 01. Exato, chama táxi 9781. Autorizado, chama táxi 9781. Agora 251, alterna 13325, tripe 5401. Ok, Recife 251, alternando 3325. Tenha uma boa tarde e bom trabalho. Igualmente, boa viagem. Salas 45, lugar direito, 2159. Alerão 219, 3154. Tá 3154, levando, boa tarde. 3154, reporte antes da Juliette. Tá levantando da Juliette, 3154. Eu 142, livre táxi Juliette, ponto espera 18663, boa viagem. Após o Oxané, portão 8. Após o Oxané, portão 8, azul 4, ano na meia. Zulu mantém regras de voo visuais, frequência livre para coordenação e pouso, no atraso conhecido a reportar. 154, portão 7. Alma no meu bíblia, nós. Oceané 63, 26 for clear, find direct to Duna positions, final left, confirm. Net 6326 control. Patrulha chamou controle. Afirma, sempre é novembro. Volume 48, esse mantenha o nível 050, voe no rumo de TAP, a guarda elétrica que surgiu, ajuste no 093. Volume 648. 050 em TAP. Guarda surgiu, volume 648. De 140 com 04, nós, 043. Quatro horas. Já tô no meu terreno, galhão. Táxi, 1781, direita, ponte de espera 286, 1013. Direita, ponte de espera 1013, gol, outro na hora de ação. Fala, Salvador, azul 4-0 de 9, bom, boa tarde. Agora, 9, vitória, guarda Copa, 1013. Negativo, tá na Copa. Será previsto que seria Dael ou Guarda? Dael. Do you hear me, Ocean 6326? 5x5, Ocean 6326, passing Panda 110, under required high speed. We're clear, number 1 to land, runway 10, Ocean 6326. Okay, possible fly direct to Goon intersect on the high speed, Ocean 6326. We're clear. Take us up to fly Goon, Ocean 6326. Report taxi, Ocean F6213. We'll report taxi, Ocean F6213. Ocean F6142, contato, submantenha o nível 350 na saída Puca, Jamaracaju. Submantenha 350. Jamo, tá presente? Exato, direto do Jamo, Oxané 6142. Direto do Jamo, obrigado. 781, autorizado decolagem pista 10, vento variável 04, nós. Autorizado decolagem pista 10, 5-2, controle 1, no mapa decimal 8, por favor. Controle 69-8, Juliette. Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, 2500 direto Cairives, reporte na 20ª. 2500 direto Cairu, reporte na 20ª, Juliette. Positivo, Juli. É, 3-1. 8-5-3-7-3-1. Paulo Oscar, torre agora 18-6. 18-6, muito obrigado. Disponha. Boa tarde, Paulo Oscar. Paulo Oscar, reposta final de 2000, evento no 700 graus, 04 nós. Reposta ali, final de 2000, Paulo Oscar. Para o Whisky 50. pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda de Deve, controle 119, decimal 8, transponda 5425, o 4089. Ok, 4-0 de 9, 3-0 de Vitória, pelo 5-0, de Cláudia 10, curva direita da El, Leda 3, 9-8, controle 5425. O azul 4-0 de 9, confirmando o de Deve, a posição após o legal. Da El, Leda de Deve, direita após, portão 3, chama pronto. Está pronto para o segmentamento, 4-0 de 9. Cliente, aguarde no 03. Valeu. same land contact now, ground 121 this small island. Ground 121 this small island, Russian Avenue. Chinese 6315, vento 120 graus 089, pista livre, 3 horas de decolagem, 6315. 3 horas de decolagem, Salvador ground, good morning, Oceania. Shoot 626, looking to runway. Oceania 6326, fly Alpha and report before taxi Juliet. 6213. Juliet, line up and wait runway, report to you, Oceania 6213. Recife 1251. 2151, gol no 781. Positivo, gol no 648, tráfego agora, posição de 2 horas, 4 milhas, mantendo 2500 pés sem interferir na aproximação em forma estabilizada. Tomara estabilizado no 648. O centro gol no 781? É o controle ainda. Ó, controle, o gol no 781, confirma a frequência que você passou pro gol no 781? 251 e alternando 3325. 1251, 335, gol 971. 5 da qual 1700, controle 119, decimal 8, mamão. 198, tonelo 63, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle Salvador, nosso, muito boa tarde, esse é o outro 63, 59. Aúcha 6315, direita na torre de Leda, subindo 36, vigilância. Direita Leda 36, gráfico. Clear, take off, runway 10, wind 110 degrees, you're 8 knots. Clear, take off, runway 10. Diamonds, clear, line up in the way to runway 10. ETN 731, light up runway 10. Juliet 016326. Look at back there, bus copy. São Paulo, 1010, bus copy, aquilo que é back there. 10, 1, 7, direita, axé, 19, 8, 0, 1, 2, 3, cruz da BFR. Chanel, 6213, yeah, going into your 3, contact now, control 119, this small H. 119, this small H, Chanel, 6213. BFR, Debra. Quebec Serra, parte 5, autorizado, assinamento, reporte para o táxi, aquilo Quebec Serra. Salvador Control, good afternoon, Ocean S6213. Reporte para ingresso, pistola 7, aquilo Quebec Serra. So, can we fly direct dial? Dial. Here's Dial, Mirador Bruno, 648, visual com campo. Torre 18-6, bom pouso. 18-6, boa. Clear take off runway 10 into 110 degrees, 08 knots. Clear for takeoff, ATM 731. Tudo bem, graças a Deus, pronto para decolagem, aquilo que é da quiser. Boa tarde, Bruno 648. Boa tarde, contato de aproximação, aguarde informação de pista livre, número 1 para pouso, vento 1-0-0-8, ajuste 1002. Guardando livre pouso, Bruno 648. Mantém o pouso para o guarde para decolagem, azul 4089. Ouro 648 é autorizado pouso, pista no zero, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Livre pouso no 0 grau, no 648. Simon 31, é Brian at 05, contact now control 119.8. 119.8 for ATM 731. And departure control, ATN 731, we're out of 2000, 4320. Tango, Alpha November Tango 731, climb 320, dial departure. Climbing at 320 for ATN 731. Quebec CF, fica atento à passagem do tráfego 737 final, pista 10, a porta está autorizada a sua decolagem, vento no 20 graus, 10 graus. É 315 da Ucha, Recife agora, 251 no bom voo. 251 agora, o Ucha. Mike, Mike, bilhete, eu acho que tá ali chamando, aqui controle. Eu ainda não estou copiando o Mike, Mike, Juliette. Mike, Mike, bilhete, você gostaria de uma ponte? É, poderia formar a ponte para o controle? Controle, o Mike, Mike, bilhete falou que em mais 10 minutos faz novo contato com a senhora, ok? Ok, positivo, muito grato. Por isso. Ok, Júlio, livre frequência até o retorno. Azul 4089 ali, mantém piso no zero. Tudo Quebec Serra da Cola 08, controle 9.8, bom voo. 9.8, obrigado Quebec Serra, até logo. Right, Tranquilo, Quebec Serra, meu pé nos corredores. Quebec Serra. Ocean 6215, bridge position and call receive center 125.1. Confirm flying direct bridge position and call receive center 125.1, Ocean 6213. Alpha Tango November 731, call receive center 125.1, backup 13325. 13325 for ATN 731. Motores de Salvador, boa tarde, Soné 6314, com informação ótima. 6314, boa tarde, identifique, desça para 2000 na Prodiduna, Prodiduna está autorizado, informe estabilizado. 1012 o ajuste. Prodiduna 2012, muito grato, 6314. Disponha. Ainda está molhada? Não, ajuste 1012, só vou confirmar junto à torre para ter uma informação mais atual sobre a pista. Beleza, 1012, aguarda aí, obrigado. Controle Salvador, uma boa tarde, azul 4089, decolado na Diana Sul, escuta 1500. Muito boa tarde, o 4089. Na minha, escuta, subo 360 na Prod Leda. Está autorizado, Leda. Ok, muito obrigado. Presente Leda, então, 360, atenção, 4089. No 4, estou informe que a pista 10 está praticamente seca. Pista seca, praticamente, obrigado.